Apocalipse para os simples. Por que estamos estudando o Apocalipse? Porque ele é uma revelação de nosso Senhor Jesus Cristo. A religião de Deus já derrubou essa barreira, pois todos pensavam que o Apocalipse era de João, o evangelista, ou muitos pensavam. João é grande, mas Jesus é muito maior. A autoridade de Jesus dá ao Apocalipse uma envergadura humana, espiritual, cósmica, que nenhum outro autor, por maior que fosse, poderia conceder a este livro tão importante para a nossa sobrevivência. Porque nós aprendemos aqui, na religião de Deus, que segurança só encontramos em Jesus. Seguros estamos na divina segurança das seguras mãos de Jesus. Carta à igreja em Sardes, capítulo 3, versículos 1 a 6. Nós vamos estudar hoje os versículos 4, 5 e aquele encerramento majestoso que se encontra no versículo 6 e acompanha cada uma das igrejas. Quem tem ouvidos de ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas do Senhor. Ao anjo da igreja em Sardes, escreve: estas coisas diz aquele que tem os sete Espíritos de Deus e as sete estrelas. Conheço as tuas obras, conheço-as, que tens nome de que vives, porém estás morto. Sê vigilante e consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Lembra-te, pois, de como tens recebido e ouvido a sã doutrina. Guarda, arrepende-te, porquanto se não vigiares, virei como ladrão e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Agora os versículos focalizados hoje. 4, 5 e 6, naturalmente. Tens, contudo, em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. O vencedor será assim vestido, de vestiduras brancas. E de modo nenhum, apagarei o seu nome do livro da vida eterna. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas do Senhor. A sabedoria popular destaca que o lírio nasce no pântano, no lamaçal. A igreja em Sardes não merece, vocês sentiram aqui, nenhum elogio da parte de Jesus. Porque é Jesus quem fala às igrejas. Pelo contrário, Jesus repreende os fiéis da igreja em Sardes de cima a baixo. Vocês observam nas outras igrejas que ele destaca a parte boa que elas têm e em seguida repreende e convoca a correção do que está errado, que ninguém é perfeito nesse mundo. Mas nesta igreja em Sardes, a coisa não é bem assim. Que ele entra dizendo que conhece as obras dessa igreja, que tem nome de que vive, mas no entanto está morta. Os irmãos em Sardes esqueceram que, digamos, em linguagem atual, a grande mandala é anunciar que Jesus vem. E os irmãos em Sardes estavam deixando morrer o ânimo e a esperança nos corações daqueles que eles tinham por dever pastorear e salvar. Ser vigilante e consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Quer dizer, vocês não estão fazendo o que vocês prometeram, estão permitindo que o rebanho se desfaça na falta de fé, muito brilho e pouca substância, muita fama e pouca espiritualidade. E aí vem aquela advertência: lembra-te, pois, de como tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te. Não te esqueças da primeira caridade. Os meus ensinamentos são para valer. Estás inventando outros? Estás criando desvio para o meu rebanho? Por isso a minha preocupação foi, logo que o irmão Zaru voltou à parte espiritual, publicar as palavras dele. Está lá no livro de Deus as grandes proclamações, a base da doutrina. Depois veio o livro Jesus. Jesus, Zaru, Kardec, Rustan, a quarta revelação. Brasil, Apocalipse, que os tempos chegaram. O planejamento de salvação das almas, ó, está sendo fechado por Deus. Os tempos chegaram. Mas mesmo no lodo, o lírio surge. Qual é a cor do lírio? Branca, não é? Tens, contudo, em Sardes... Bom, a advertência é aquela. Lembra-te, pois, de como tens recebido e ouvido. Guarda-o e arrepende-te. Porquanto, se não vigiares, virei como ladrão e não conhecerás de modo algum a hora em que me levantarei contra ti. Enquanto isso, tem gente perdendo tempo aí, brincando com Jesus. Que loucura! Suas lágrimas serão mais caudalosas que as dos rios Amazonas, Nilo, Mississippi, Missouri, todos juntos. Inundação de lágrimas, de choro, de desespero, porque falharam perante o Cristo. E eu vou avisando até que Deus me dê força, porque assim muita gente vai despertando, porque ainda resta um pouquinho, assim, isso, para que despertem. Longânimo é Jesus, mas também, quando ele diz chega, chega. Tens, contudo, em Sardes, umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. O vencedor será assim vestido, vestiduras brancas. E de modo algum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Vejam que coisa, hein? dentro de toda a secura dos irmãos de Sardes, havia aqueles que se mantiveram fiéis a Jesus. Ser fiel até a morte, e eu te darei a coroa da vida. Certamente eles passaram suas provações ouvindo esse versículo 10 do capítulo 2 do Apocalipse na igreja em Esmirna, a ponto de merecerem portar vestiduras brancas. Meus amigos, continuem embranquecendo as suas vestes no exemplo do Cordeiro de Deus. Quer dizer, vamos limparmos-nos com o sangue de Jesus, as suas palavras e exemplos. Aí ele veio à casa dos que querem acertar. E agora é para o Apocalipse sair. Estes que estão de vestiduras brancas, quem são eles? De onde vieram? Lavaram as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Vieram de uma grande tribulação e agora estão de vestiduras brancas. Apocalipse de Jesus, segundo São João, no tocante à igreja de Sardes, capítulo 3, versículos 4 e 5. Né? A mocidade com seus bonezinhos, vamos dar uma visão bela para as televisões, que será psicológico isso. No alertamento às almas, as pessoas na carne precisam ver as coisas. Que é hora da gente limpar-se. É hora. Não haverá outra. O branco lembra a pureza, as almas limpas, as almas que alvejaram os seus pecados. Como dizia um cântico protestante, então ficaram almas como a neve. Veja uma igreja fria, como Sardes, deixa uma mensagem como esta. A condição pode ser a pior possível, mas se você está com Jesus, você resiste a ponto de merecer as vestiduras brancas. Agora, se não estiver com Jesus, aí não está com Jesus. Também não botem a culpa nos outros, porque o compromisso é com Jesus. E ele manda perseverar até o fim. Vamos lá. Viver afastado de Jesus é sofrer o adultério da alma. Jesus vem e vai dar a cada um de acordo com as suas obras. Vai chamar para si mesmo, como ele disse, aqueles que o honrarem até o fim. Pai nosso que estás no céu, e em toda parte ao mesmo tempo, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino de justiça, de verdade e de bondade. Seja feita a vossa vontade, jamais a nossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso transubstancial de cada dia, dai-nos hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoarmos as dos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Porque vosso é o reino, e o poder, e a glória para sempre. Amém. Divino Mestre Jesus, cuja misericórdia nos sustenta, médico de todos os médicos, move o teu olhar compassivo para os nossos doentes e para nós também, Jesus. Quem não está doente nesse mundo, se não for no corpo, é no espírito. Todos esses nomes que se encontram no sagrado livro de preces da religião de Deus.